A Roseli é coordenadora para a questão racial e indígena do Estado de São Paulo. Ela quer falar antes que o representante da secretaria saia. Eu pedi para falar não necessariamente nessa hora. Estou aqui, ficarei o quanto for necessário. Bem, boa tarde a todos e a todas. A intenção é apresentar um pouco das nossas ações nessa resposta de desenvolver um trabalho que mude a estrutura. E se o colega da secretaria, eu sei que é uma audiência fundamental, queira se retirar da minha parte. Bem, algumas pessoas aqui colocaram o nome do Roseli de Oliveira, sou coordenadora de política para a população negra e indígena da Secretaria de Justiça. A coordenação fez um ano, exatamente agora nesse meio do mês de junho, e nesse um ano, entre os quatro eixos principais de atuação, tem o chamado acesso à justiça e direitos humanos. Nesse acesso à justiça e direitos humanos, nós envolvemos três parcerias que a gente considera muito importantes. Um com a própria Fundação Casa, que é um órgão vinculado à Casa, aqui à Secretaria, no sentido de normatizar os atos de discriminação no ambiente de consumo. O segundo grande movimento foi junto à Secretaria de Segurança Pública. Porque como mulher negra, mãe de jovem negro, sei das dores, dos medos que nos afligem. E por conta disso, o governo do Estado de São Paulo entendeu isso, já quando no ano passado, na conferência estadual, na segunda conferência estadual de políticas de promoção da igualdade racial, ele assume a criação dessa coordenação. Então está sinalizando como política de Estado tratar do racismo, ok? Então, nessa linha, um dos atos, uma das ações é o acesso à justiça e direitos humanos. Então, em continuidade, desenvolvemos um trabalho com a Fundação PROCON. O segundo ato foi com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por quê? Porque a nossa proposta é organizarmos, deixarmos, o governo termina nesse final de ano, mas deixarmos estruturado algo que já foi solicitado aqui pela mesa, que é um sistema de informação estratégico sobre a população negra e indígena do Estado de São Paulo, com um subproduto chamado Sistema de Informação de Acolha e Acompanhamento aos Casos de Denúncia, Discriminação Étnico-Racial e de Intolerância Religiosa. Desde 2005, aqui na casa, nós temos um fórum interreligioso por uma cultura de paz e liberdade de crença, onde as religiões de matriz africana e afro-brasileira têm assentamento com três nações, representação de três nações. Isso significa que são grupos que estão mais vulneráveis na sociedade, portanto, precisam de políticas afirmativas, ok? Nessa direção, com a Secretaria de Segurança Pública, nós desenvolvemos um termo de cooperação com a Polícia Civil para construir esse sistema de informação. Eu preciso de dados, como ali foi bem mencionado. Esses dados estão sendo tratados inicialmente com a Polícia Civil, com as delegacias. Dos 9 núcleos, nós já percorremos 7 núcleos. Falta agora, no dia 13, estaremos em São José do Rio Preto, dia 20 em agosto, dia 10 de setembro, estaremos fazendo trabalho com a capital grande de São Paulo. O que isso significa? Qualificar o acesso à acolha dos casos de discriminação étnico-racial. Porque os boletins de ocorrência, muitas vezes, não são registrados segundo a ótica, a lógica das pessoas que sofrem os atos de discriminação. Então, com a Polícia Civil, nós já atingimos um número de 1.000 profissionais. Tratando da temática, é difícil? É muito difícil. Por quê? Porque a questão do racismo é estruturante não só do sistema policial, judiciário, é estruturante da sociedade brasileira. O mito da democracia racial e o racismo subjetivo são componentes, são pilastras por onde esse país foi construído. Então, na Secretaria de Segurança Pública, nós estamos com esse termo e já estamos na nossa 7ª edição. Com a Polícia Militar, assinamos um termo de cooperação técnica com o Comando-Geral da Polícia, com o Coronel Álvaro Camilo. O que significa isso? Que nós teremos, na primeira fase, 4 níveis de intervenção. Um, seminário presencial, outro, seminários por videoconferência e outro, que é pelo sistema já desenvolvido dentro da própria polícia, que desenvolve cartilhas e exercícios com os policiais. Por quê? Porque se nós tirarmos esses policiais das ruas, a própria sociedade vai exigir que eles fiquem no seu dever inicial. Então, há todo um sistema que está sendo trabalhado para que nós possamos atingir a meta de 100 mil homens. Tá? 100 mil homens num primeiro momento, numa primeira sensibilização. E nessa primeira fase, também estamos criando um grupo de trabalho operativo que terá a função de subsidiar uma série de intervenções para dentro da Polícia Militar. Então, é importante que a gente olhe para isso, porque estamos vivendo um momento com toda a dificuldade que os senhores possam imaginar de transpor essa barreira do tema. Tá? Então, a gente acha, tem aqui, tão em transparências, essas duas linhas de intervenção, especialmente PROCON e Secretaria de Segurança Pública, e a última é a lei que foi sancionada depois de um ano no Estado de São Paulo. Porque essa lei foi para a Assembleia Legislativa do mesmo jeito que a criação da coordenação, e os movimentos sociais entenderam que aquela lei não servia. Nós sabemos que a lei homofóbica já tem quase 10 anos de existência e ela é exitosa se for aplicada efetivamente. Então, esse modelo também foi agora sancionado no dia 19 de junho. É a lei 14.187, que pune os atos de discriminação étnico-racial no Estado de São Paulo, na área administrativa, no Executivo. Então, essas informações a gente entende que são fundamentais. A Secretaria está nesse trabalho, nós temos o CRAVE, o PROVITA, na Secretaria. Aqui é o Locus do Programa Estadual de Direitos Humanos. Então, nós estamos aqui prontos para ouvi-los. A coordenação tem dois conselhos juntos, que é o dos povos indígenas e o da comunidade negra. Era isso. Estou aberto a perguntas e maiores explicações. Obrigada.